De onde vem, procurei mas não achei. Só vi um corpo estendido. Fui ver quem era o cara, parecia-se comigo. Impossível, que loucura. Dor de cabeça, uma tontura, tudo gira, o que é isso? Pesadelo, desespero, já posso acordar. Uma sirene, giro, flex, pra onde vou me levar? Não posso ir, tenho tanto pra fazer. Só não disse pra você tudo que eu quero te falar. Não tem como mais voltar atrás. Me despedi, já não posso mais. Agora só me resta respirar, o tempo passa, a gente vai se encontrar. Só assim pra descansar em paz. Lembranças boas se sobressaem. Só aquele sorriso de canto fica estampado na mente. Sua alma foi entregue ao acaso. O relógio está andando, parceiro. Seu tempo está contado. Pensar que o filme a hora vai chegar pra todos me deixa louco. Talvez isso não seja um jogo. O amanhã não existe. Tenha cautela ao tentar de novo. Curioso se aproxima e vem de toda parte. O poeta não está morto, o poeta não está morto. O velho anjo se levanta em novas asas. De volta à vida em todo mundo.